O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com vocês todas as semanas com o Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador desta sociedade, autor de inúmeras obras no campo da psicossociopatologia e suas diversas aplicações. Porque a ciência de Kepp é uma ciência interdisciplinar que unificou o campo da ciência, da filosofia e da espiritualidade. E vocês então poderão aplicar as descobertas de Kepp não só para uma terapia, psicoterapia individual, de grupo, mas bem assim também as doenças psicossomáticas, tratamento de doenças orgânicas e mais ainda na sociedade, na vida espiritual, seja na economia, nas artes, na educação. E então tudo é visto de um novo ângulo, sob uma nova perspectiva, que é a desinversão que a gente consegue fazer através desse novo óculos, vamos assim dizer, que é essa ciência que Kepp descobriu. Então, Dr. Kepp está aqui com vocês, gostaria de convidá-los a acessar o nosso site, que é www.trilogiaanalítica.org, ou telefonar para 3032-3616, 3032-3616, código 11 de São Paulo. Nós estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E aqui nós fazemos muitas palestras abertas ao público. Toda quinta-feira, 7h30, nós temos aqui alguém falando sobre a trilogia analítica ou a psicanálise integral. Quer seja sobre as doenças orgânicas, as doenças psíquicas, fatores de relacionamento, de trabalho, de desenvolvimento humano, social. Então, todas essas áreas de interesse para a sua vida pessoal, vocês poderão saber muita coisa nos nossos livros, nos nossos programas de televisão, nas nossas palestras abertas ao público e nas nossas escolas Millennium. Nós temos 5 unidades em São Paulo. Escolas Terapêuticas Millennium. Saibam mais no 3032-3616, código 11. Olá, Dr. Kepp. Eu gostaria de falar sobre os enganos fundamentais que está ocorrendo na sociedade pela questão, como a Cláudia falou, da inversão. A inversão foi uma descoberta que eu fiz em 1977, na qual eu notei que a humanidade estava, como alguns autores já falavam, o próprio Freud, estava de pernas para o ar, que o ser humano não conseguia mais ter uma sociedade boa, uma atitude sã, porque ele estava ao contrário do que deveria. Então, quais seriam, né, essa atitude de pernas para o ar, de inversão, que o ser humano vive? Eu posso dar uns exemplos. A mais importante que me ocorre no momento é a ideia que a humanidade tem que a saúde, o bem-estar, a alegria, todos os bens viriam do mundo exterior. Por exemplo, algo que a maior parte tem ideia é que a saúde, o bem-estar, né, viria pelos medicamentos. Então, eu já, num programa na Globo, e na década de 70 mesmo, eu falei que a maior parte dos medicamentos, ou quase todos eles, tinham uma indicação e 4 contraindicações. Quer dizer, a pessoa que tomasse medicamentos, ela poderia até ter ajuda num determinado sintoma, mas o corpo dela teria 3 ou 4 inconvenientes de imediato. Quer dizer, o medicamento tornaria o ser humano mais doente ainda, se bem que deve é que, de momento, eles teriam um alívio imediato, principalmente pelos analgésicos, né? Pela parte das dores. Então, esse seria uma atitude errada de esperar que a saúde venha do mundo externo, né? Que venha de uma poção milagrosa que seria o medicamento. Em segundo lugar, e onde está muito desenvolvido isso, é justamente nos Estados Unidos. Eu estava atendendo uma cliente de Nova York e ela falou mesmo que a vida dela, que ela coloca tanta esperança na questão da saúde, é através dos exercícios que ela faz. Que todo dia de manhã ela corre, que ela faz o tempo todo exercício, que ela frequenta academia, que ela tenta nadar, fazer esportes, assim, como for possível, e que isso conservaria a saúde. Não quero dizer que a pessoa deva ficar parada, não é isso, mas não é bem desses exercícios de correr, de fazer esportes, esses exercícios dos atletas, é que o ser humano teria a saúde do corpo. Mas a saúde, como nós sabemos, vem do interior da pessoa. A saúde vem, vamos dizer, da vibração interna. Então é claro que é sempre uma questão de um certo movimento, mas um movimento interno. Então como o ser humano seria são ou seria doente? Aí entra, né, as descobertas da psicopatologia, principalmente as descobertas que nós fizemos, que a consciência do mal é um bem para a pessoa. Por exemplo, a pessoa nota que é muito invejosa. E como se manifesta a inveja, né? A inveja se manifesta pelas intrigas que a pessoa faz. Ela olha para outra pessoa em vez de elogiar, em vez de gostar. Ela geralmente faz uma crítica. Ela vê um trabalho, em vez dela assumir o trabalho, ela critica. Ela olha um livro ou então uma ideia que não deixa de ser boa, em vez dela engolir, ela começa a criticar. Geralmente, essa atitude do ser humano é muito colaborada com aquilo que o Descartes falou, que a dúvida é que daria a verdade para a pessoa. Quer dizer, em tudo atualmente, né, nas escolas, o ser humano tem a tendência de colocar a dúvida, de colocar principalmente a palavra mas. Ou então, mas por isso, né, a pessoa sempre coloca uma objeção. Agora, essa atitude do ser humano é uma atitude de doença, porque aí o ser humano não coloca o bem que ela tem no próprio interior, não coloca em evidência, e nem o bem de fora, que vem de fora. Então, esse sentimento de inveja é como se fosse o pecado original, principalmente a soberba, né, a arrogância. Então, o que torna a pessoa sã ou doente é justamente se ela tem ou não consciência do que ela tem no interior dela. Se ela é muito invejosa, nunca ela pode ter saúde. Se ela é muito arrogante, ela vai ser sempre doente. E outro fator negativo é o indivíduo achar que a sociedade é que vai lhe trazer a felicidade, né? Ou então a vida social, é que através de bailes, através de noites em botecos, de bebida, disso, daquilo, que ela vai ser feliz na vida. E não que ela vai ser feliz na vida se ela tiver contato com o bem que existe dentro dela e no mundo exterior, é claro. E que não é um mundo agitado, um mundo invejoso que vai dar felicidade, ou então de aparência, de máscara. Agora, outro elemento que a humanidade se engana muito, a ideia de que o bem-estar reside no mundo, né? Nas riquezas. Então, quando se vê um filme, geralmente um filme americano, que é a maior parte, né? 90%. Então, sempre tem o artista lá que quer ficar rico, quer ser milionário. Então ele acha que as riquezas, né, o dinheiro, é que pode torná-lo assim feliz na vida, que tendo dinheiro vai ter tudo, e não é assim. A gente nota, né, nos hospitais, nas clínicas particulares, que justamente as pessoas que têm mais dinheiro são as pessoas que são mais assim doentes. Então que essa ideia, né, de ser rica através de algo externo, exterior, é uma ideia tão errônea que causa todos esses problemas. E uma outra ideia também que o pessoal tem, que é invertida, é que os prazeres, né, sensoriais, se frequentar um bom restaurante, se fizer uma comida deliciosa, isso vai dar felicidade. Então, os senhores podem notar que a parte sensorial, né, os prazeres do mundo, a prazeres de comida, de álcool, as drogas, né, isso pode, pelo contrário, adoecer tanto a pessoa que ela tenha a vida muito encurtada. Então, o outro elemento que a pessoa procura encontrar no mundo para ser feliz são as glórias, né? São o reconhecimento do que ela faz. Então, as glórias que a pessoa procura no mundo também não trazem o bem-estar. Então, existe uma ideia invertida em que a humanidade que quer tirar o bem do mal. Então, a pessoa tem a ideia que pode retirar, né, todo o bem do mal. Daí, a ideia, por exemplo, de guerra, que pode fazer uma guerra, como alguns povos fazem até hoje, ou então pode atacar uma pessoa, que aí vai conseguir muitos bens futuramente. Agora, eu queria dizer, então, de onde viria, né, os elementos essenciais, fundamentais para a pessoa ter uma vida boa, né? Para a pessoa se sentir bem. Em primeiro lugar, o sentimento. O ser humano tem que, através da psicanálise, da psicoterapia, ela perceber que no fundo, quer dizer, na estrutura essencial, ela tem todo o bem que um ser humano precisa ter para ser feliz. Ele tem toda a verdade, toda a estética, toda a beleza. Mas aí, o que acontece, né? Por causa da inveja, por causa da atitude soberba, ele então praticamente elimina esses bens da vida, né? Ele praticamente destrói, né, o que ele tem de melhor. Então a psicoterapia tem essa finalidade, de ver a atitude ruim que ela tem contra ela própria, contra o próprio bem interno dela, inclusive nos pensamentos. Então muitos pensam, bom, eu posso pensar o que quiser, né? Ninguém vai ver. Então se eu pensar mal de uma pessoa, não tem importância. Não, tem sim. A pessoa tem que perceber por que que ela fala mal do outro. Porque o outro certamente ou está mostrando um defeito que ela mesma tem, ou está despertando inveja nela. Quer dizer, a pessoa, ela pensa, né, que o mundo vive em delícias e só ela é uma pessoa infeliz. Então essa é a atitude do invejoso. A pessoa pensa que ela, infelizmente, tem uma vida terrível e o resto da humanidade vive em delícias. E não é assim. Todos tem o seu aspecto positivo e o negativo. Só que as pessoas mais, vamos dizer, equilibradas, as pessoas que têm mais saúde, são porque elas conseguem, vamos dizer, dosar, né? São pessoas que conseguem aceitar os aspectos negativos e usufruir dos positivos. Então, em terceiro lugar, né, o elemento essencial vem das ações. O ser humano, ele tem que ter uma conduta, vamos dizer, de acordo com a verdade, com o bem e com a beleza, conforme ele é na base. Se ele tiver essa conduta, a própria genética dele vai se beneficiar, porque o DNA dele é assim, na origem. Agora, se a pessoa fica doente, é porque ela está transtornando o DNA. Ela está colocando aquele ácido ribonucleico assim, dentro do DNA, e esse ácido distorcido, assim, esse ácido ruim, é por causa dos maus pensamentos, é por causa das más ideias e das más ações, e que a pessoa não quer ter consciência e não quer ser bom na vida. Se a pessoa é boa na vida, para os outros, ela é boa para si própria, porque uma energia é de duplo aspecto, ela vai e vem. Sendo uma energia boa, ela vai no outro, e se o outro aceitar ou não, é indiferente, mas a energia boa volta para quem lançou no espaço. E se a pessoa lança uma energia má, quer dizer, tem raiva, tem inveja, tem desejo de vingança contra outra pessoa, amaldiçoa outra pessoa, essa energia ruim que lança volta e atrapalha a vida dela, destrói a si mesma. Então vamos dizer que o mal é sempre a privação ao bem, que o ser humano deveria tentar viver só no bem, inclusive ter consciência do mal que ele tem. É por esse motivo que, vamos dizer, no passado, agora não tanto atualmente, mas no passado, a civilização americana teve esse progresso tão grande. Eles tinham o chamado pensamento positivo, né? Pensar de modo positivo, nunca pensar para baixo. Porque os senhores podem notar que é muito perigoso a pessoa, perigosa, né, a atitude da pessoa de querer ficar doente. Se a pessoa tem esse desejo, ela fica doente mesmo. Ou mesmo que ela tenha esse desejo contra o outro, a doença vem nela. Enquanto que se ela tem o desejo de ser sã, de ser assim, uma pessoa equilibrada, ela consegue ser. Então nunca o mal que deseja para o outro devia ser feito, porque esse mal volta para ela. A crítica, né? A pessoa tem todo o bem e critica, mesmo em relação aos outros. Se o outro é ruim, é doente, ela tem que ver isso nela também. De maneira que o mal é algo que não existe por si, que a pessoa fabrica, principalmente jogando no mundo, voltando contra ela. Então a gente pode dizer o quê, né? Que o bem é eterno, enquanto o mal é provisório. Então, uma doença que o ser humano tenha, ela consegue só sanar a doença através dela mesma. Não é um medicamento que sana, não é uma internação, não é uma operação. E agora, o que acontece é isso, né? É que a questão da pessoa ter um trauma, ter uma, vamos dizer, um osso quebrado, ela tem que ir para o pronto-socorro, é claro, né? Tem que se operar. Mas, em geral, a saúde que ela tem depende da saúde interna que ela tenha, isto é, dela ter consciência daquilo que ela não deveria ter, os males que ela fabrica, e principalmente ter consciência do bem que ela rejeita. Afinal de contas, nós vivemos em todo bem, né? É só aceitar a vida. Eu já tenho falado que aceitar a vida é ser feliz, né? E toda a felicidade está na vida. Se a pessoa é contra a vida, ela está destruindo a felicidade dela. Se ela aceita a vida, ela está construindo o bem-estar dela, a alegria dela. Então, Dr. Kepin, inclusive quando o senhor fala felicidade é sinônimo de vida e vida é sinônimo de felicidade, eu acho que se a gente não compreender um pouquinho o que é inversão, o que o senhor explica como inversão, a gente também não vai entender o que é felicidade. Porque muita gente tem uma vida de excitação, de euforia, de sensorialismo, como o senhor descreveu, e acha que é feliz, tá? Como que numa ilusão, num delírio. E a vida acaba tendo uma série de restrições, não dando muito certo, e ela não entende muito bem por quê. Então, quando o senhor coloca, felicidade é a realização do bem, a felicidade é intimamente relacionada com a ética e realizar o bem ao próximo. E é uma pessoa que é impedida de realizar o bem ao próximo, seja por uma causa da própria patologia ou de uma patologia social, ela nunca vai poder ser feliz. Então, eu acho que a gente precisa entender bem que os seus princípios são altamente éticos e espiritualistas e cristãos, né? No que se refere à ideia de que o amor a Deus e ao próximo são a base de qualquer felicidade. Amor significando a realização do bem ao próximo. Que o doutor Ademar, né? Doutora Selma, doutor Léo, o nosso psicanalista inglês, acham? Então, doutor Kepp, eu estava pensando aqui, vou até citar uma frase do seu livro A Origem da Sanidade, né? Que o ser humano adoece por causa de sua inveja, colocando no ser invejado a culpa dos sofrimentos que ele mesmo se faz. Então a gente nota que no hospital, quando a pessoa vai lá, que ela não só tem inveja de alguém fora, mas como também do próprio órgão. Então eu citei aqui alguns exemplos que são muito comuns. A pessoa chega lá falando, essa dor de cabeça está me matando, esse cálculo renal está acabando com a minha vida, essa diarreia está me desidratando, essa insônia está exigindo todas as minhas forças. Então a pessoa sempre coloca fora algo que ele mesmo produziu para o próprio corpo dele. Aí então eu faço uma pergunta, mas de quem é a cabeça? De quem é o intestino? Para tentar fazer com que a pessoa se localize que é ela que está causando tudo aquilo. Então, no fundo, e é muito comum a pessoa atacar aquele órgão que ela mais precisa, né? Ou no braço, ou na mão, ou em tudo. Então é bom fazer essa interiorização. Bom, eu estava aqui pensando na questão dos adolescentes, né? Que eu atendo vários, então me chama muita atenção essa questão da inversão neles, porque também ela é mais visível, né? Essa atração pelo mal que eles têm. E como os adolescentes precisam, né, de orientação, de conscientização dessa escolha. Porque deixados à solta, é incrível, mas a pessoa escolhe sempre o pior, o mais perigoso para a sua vida, né? Inclusive, socialmente, há um incentivo muito forte para isso, né? O jovem, ele é muito incentivado no caminho do que realmente é nocivo para a sua vida. Então, por exemplo, eles se envolvem com práticas espirituais, as quais eles não sabem o perigo das forças com as quais eles estão mexendo. Ou então esse caso prático das baladas, né, hoje em dia, ficando madrugada dentro acordado, com todo tipo... E eles acham isso felicidade, né? Acham isso felicidade, quer dizer, essa questão da inversão, né? Com músicas, inclusive, que interferem nas células cerebrais, causam um grande transtorno para esses jovens. E eles acham que é assim que eles vão se dar bem, que eles são felizes, né? E depois a gente vê que os resultados são muito ruins. É. Que é a inversão. Então, e o Léo? Também nessa linha, a pessoa achar que a felicidade está em não ver nenhum problema nela. E quando ela começa a ver algum problema, ela acha que ela é infeliz. Então, aqui, citando um outro exemplo do livro A Origem das Enfermidades, do Dr. Kepp, ele cita um caso de uma cliente que falou que o marido não deixava ela mudar nenhum móvel dentro da casa. E ela achava que isso é que ele não queria transformar nada para melhor, né? E Dr. Kepp mostrou para ela que ela estava vendo nele uma atitude estereotipada, doentia, de querer tudo assim já pré-determinado. Só que esse problema não era só do marido, quer dizer, essa pessoa via no marido um problema dela também. Quer dizer, o que ela não fazia pela vida dela, ela queria que o marido fizesse pela casa, né, Léo? Isso mesmo. E se vocês quiserem saber a relação das nossas palestras para janeiro, fevereiro, março, nós já temos a nossa programação. Site www.trilogiaanalítica.org, www.trilogiaanalítica.org. E também nós temos agendas que podem ser enviadas para vocês gratuitamente pelo correio, uma série muito grande de livros terapêuticos. Você lendo às vezes um livro da trilogia, ele pode te curar de uma doença que você tem há muitos anos, uma doença crônica, só através da conscientização dos seus problemas. Outra coisa que eu queria avisar vocês, além dos nossos programas de televisão, na televisão comunitária, a cabo, nós temos o programa O Homem Universal, de uma hora de duração, onde o Dr. Kepp dá uma série de explicações para os telespectadores, e também o programa Stop a Destruição do Mundo. Então, não percam o programa de TV e a chance de fazer análise na Trilogia Analítica. Até a próxima semana.